Olha a Binha na porta, com a Calitro na sala. Sassarica gostou do swing, na Vera virilha suada. Você sabe quem é a Sirina.